uma rezadinha pro véio ajudar. Dá uma subidinha pro véio poder descer. Dá uma ajudinha pro véio inovar. Dá uma corridinha pro véio se mexer. Dá uma olhadinha pro véio enxergar. Dá uma pancadinha pro véio enlouquecer. Dá uma mudadinha de leve, vamos ver como é que antigamente se fazia sem PC. Ah não, mas como assim? Não pode ser. Vem cá, era bom mesmo. Garçom, traz uma violinha pro véio, um poeminha pro véio ter o que dizer. Quando vê o véio faz um som novinho em folha pra você. Garçom, quantas vezes eu pensei, mas não pude falar, que o véio é louco. Dia tá aí novamente, tá rebolando na TV, tá rock and roll, tá funk, então tá bom assim. Garçom, traz uma violinha pro véio, um poeminha pro véio ter o que dizer. Quando vê o véio faz um som novinho em folha pra você, garçom. Novinho em folha pra você, garçom. Novinho em folha pra você. Novinho em folha pra você, garçom. Novinho em folha pra você. Tá ótimo assim.